escuta. Ok, reporte quando estiver iniciando, só pra ficar ciente aqui, ok? Reporte só quando estiver iniciando, tomando o teste no ELT. Ok, já executado e encerrado, senhor. Ah, então tá ok, grato. Voltando, Mike, é o teu Zulu, boa noite. Ok, obrigado, boa noite. Decolo 03, controle 120, decimal 8, bom voo e bom dia. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, o gol 1994, da escola Pucacaju. Gol 1994, bom dia, contato radar, sabe, mantém o nível 350, saída Puca. 350 na Puca, voo no 994. Salvador é o gol no 805. Gol no 805, prossiga. Já acharam o plano? Ativo, contactamos novamente o plano, o centro Recife, estamos agora entrando em contato com a sala IES e nenhuma resposta, nenhum dos órgãos obtém essa DLA, ok? Tá, ok. 9000, está na posição 4 para 5 distância. Exato, táxi. Vamos lá. Táxi, no 994, Centro Recife no 2685, no 2545. 2685, 2545, bom, 994, bom dia. Bom dia. Eu vou 896, está pronto para o site, 1970 a bordo, alterna Fortaleza com 2 horas e 39. No 896, ataque aprovado, Índia e Alfa até o ponto de esperadão no 0, a torre 1 no 8.95, ajuste no 0, 1 no 8, bom voo. E Alfa chamando 05, tá na escuta? Escuta. Seu plano já se conta com o centro e já tá autorizado. 370, pronto, cópia. Pronto, cópia. No 05, salvando Natal, 370, rota Fuzulu 10. Decola no 0, curva esquerda, subida Puca, transição Zipar. 5131, no código transponder, controle 120.8. Autorizada a linha de decolar da pista 10, vento 140 graus com 08 nós e o altímetro no 0 no 8. Aqui decola, 0 no 8, 08. Tá, segura 3, outro, tá pronto para o funcionamento. Autorizar no 05, chama táxi. Vamos mandar para o táxi. 896, decolou 16, controle 120, décima 8, bom voo, bom dia. 1208, bom dia, boa noite, 96. Salvador, bom dia, Golo 896, passa 1400 pés na PUC, Caracaju. Golo 896, bom dia, contato radar, sabe, mantém o nível 370, sai da PUC. 370, Golo 896. Mapa Paquilo, boa noite, acione identificação, autorizado chegada bom. Desce, mantém 4 mil pés, o ajuste na 08. Gente, confirme, tem algum tipo de problema no transponder? Gente, agora eu verifico que foi normalizado, porém, anteriormente, realmente foi verificado. O senhor não reparou nenhum problema. Em frente, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, lá torre, ano 8.95, ajuste no 09. Obrigado, Padre. Tá, 8.95, tá feito, tá de boa. Vem me levar pra Paquilo? Agora eu recebo que o senhor tá passando 175, nível 175, para 4 mil pés. Agora recebo que o senhor está passando o... está em subida. Passando o nível 180 agora. Gente, realmente, então, está tendo divergência. Ah, quando o senhor está descendo, então, a gente está recebendo informação de subida. Agora, por exemplo, eu estou recebendo que o senhor está passando o nível 185. Então, reporte passando no nível 100, Lima Papaquilo. Salvador, gol, boa noite, 05, próxima, boa, espera, próxima. 05, Linda, colo, pista no 0, vento no 5, 0 graus com 05 nós. É o altímetro no 0, no 8. Além de fala, gol, 18, 05. Alfa, decolou R21, controle 120, decimal 8, então bom voo, bom dia. 20, decimal 8, grato, Gorum, 805. Controle Salvador, Gol 1805. 805, contato radar, sabe, mantém o nível 370, saída PUCA. Saída PUCA, 370, Gol 1805. Gente, após pelo desce para 2.000 pés, o ajuste na 098 e reporta estabilizado no LS da Ferreira, pista na 0, Lima Papa Kilo. No 896, Centro Recife, na 2085, na 2545. 2085, 2545, boa. Boa. Patango Lima, Papaquilo, regra de voo modificada aos 0423, desça para o de tráfego, ajuste em Salvador 1-0-5 da presente rotatória. Lima Papaquilo, correção, ajuste 1-0-8. Lima Papaquilo, confirme está visual com o campo. Afirmativo, completamente visual. Gente, prossiga na descida e chame a torre 9895. 895, obrigado, boa noite. Boa. Salvador, boa noite, o Papatango Lima, Papaquilo. Aquilo, reporte passando a rotatória, o altímetro no 08, vento para cheque 150 graus com 05 nós. Afirmativa, passará na rotatória ali na Papaquilo. rotatória Lima Papa Kilo, baixado, travado. Papa Kilo tem livre pouso 97, o vento 150 graus com 05 nós, pista úmida. Ciente, livre pouso 97, o Lima Papa Kilo. Uno 805, chama Recife, 1-2-6-5. Confirme, 1-2-6-5. Afirmativo, 1-8-5. Solo 29, parte 5. Livre após 180, livre à esquerda via Papata, parte 5. Então, boa noite, Lima Papa Kilo. Tá, 3520, a senhora identificação, está autorizada a chegada Mari, Vona Pro de Itap, disparo 2000 pés, ajuste 1018.